Iniciei a gravação da sessão. Passo então a palavra ao seu moderador, o Dr. Francisco Tomé, que irá iniciar a nossa audioconferência. Agradeço a todos a vossa participação na mesma e, tanto eu como os meus colegas de Equipe Learning estaremos aqui presentes na sessão para vos dar algum apoio que necessitem. Por favor, indiquem-nos, vão-nos dando estas indicações através do chat. Muito obrigado a todos e boa participação. Muito boa tarde a todos. Em nome da PDS e do INA, gostava de vos dar as boas-vindas a esta M-Government audioconferência. A minha sugestão para a próxima hora e meia é mais ou menos a seguinte: eu preparei uma breve apresentação para enquadramento do tema, nomeadamente com um conjunto de questões que poderão ser alvo de debate. E a seguir a esta breve apresentação, que espero não vos esmozar muito com ela, abrir a discussão em torno dos temas que a apresentação foca, mas também em outros temas que eventualmente possa ter passado e que vocês queiram trazer para a discussão. Portanto, se não houver, digamos assim, oposição a esta metodologia, eu iria entrar já na apresentação. Em termos de agenda, preparei um pouco sobre os conceitos, o contexto em que vamos olhar para o MGov, que tipo de aplicações é que hoje estão disponíveis ou que estão em fase de preparação, alguns aspectos críticos, como é que se perspectiva um pouco a evolução, apontar dois ou três casos de sucesso e depois deixar alguns tópicos que poderão ser tópicos para se fazer a discussão. Passando então para a parte dos conceitos e tentando não ser muito exaustivo aqui, quando falamos em mobilidade, estamos a falar de quê? Seguramente estamos a falar nos utilizadores que se movem, dos serviços que são disponibilizados com, digamos assim, as mesmas características em locais diferentes. Estamos a falar também de mobilidade em termos de equipamentos. Mas talvez o conceito mais interessante aqui seja de olharmos para a mobilidade entendida como uma mobilidade entre contextos. Contextos que são criados em face da localização onde nos encontramos, face da altura ou do tempo em que nós estamos nesses locais e, portanto, aquilo que, em termos de mobilidade, o valor acrescentado é o contexto em que eu me insiro e o contexto onde eu posso fazer a oferta dos serviços. Também, quando falamos em mobilidade, estamos a falar em mobilidade de terminais, sejam eles telemóveis, PDAs, computadores portáteis, GPSs, mas também quando falamos em mobilidade, também estamos a falar em redes, ou se quisermos um pouco mais tecnologicamente, em tecnologias que suportam os serviços e o funcionamento dos terminais, como as redes Wi-Fi, como a rede 3G ou como o Bluetooth, ou também podíamos passar para as redes não tecnologicamente falando, mas para as redes societais, como por exemplo o Twitter ou o YouTube, também são redes noutro contexto. E também, obviamente, quando falamos em mobilidade, falamos da mobilidade dos serviços, da mobilidade que, por exemplo, os serviços ligados ao instant messaging nos dão, como a questão do e-mail, como a questão do MMS, como a questão dos SMS. Portanto, quando falamos em mobilidade, estamos a falar em muitas coisas, em terminais, em redes, em serviços, em utilizadores, em equipamentos e, portanto, talvez, agrupando o valor acrescentado disto tudo é o contexto onde nos inserimos. O MGov, isto em termos de M-Government, só um pouco para simplificar a linguagem, chamemos de MGov, é visto hoje também como um subconjunto de um conceito mais alargado, que é o conceito de eGov. Enquanto o eGov faz uma utilização praticamente generalizada das tecnologias de informação na disponibilização e oferta dos serviços, o MGov é, no fundo, uma forma de eGov baseada nas tecnologias e nas plataformas móveis. podemos dizer que, sei lá, o MGov é um complemento, digamos assim, ao eGov fixo. Olha para os serviços muito numa ótica do just-in-time e just-in-case, e a disponibilidade permite, isso sim, com esta característica móvel, uma disponibilidade que podíamos dizer em anytime, anywhere e em real-time. Isto tem consequências que nós iremos ver um pouco mais à frente, mas parece ser muito claro que o MGov potencia, sim, uma cidadania mais ativa, permite ter relações de proximidade mais fortes, por exemplo, a relação entre os cidadãos e o governo, portanto, o citizen to gov, o C to G, ou o G to C, ou o government to business, ou o government to government, permite fazê-la de uma forma muitas vezes mais eficaz e muito mais pensadora das suas funcionalidades. Tecnologicamente falando, ainda estando aqui um pouco na parte dos conceitos, hoje as plataformas móveis são uma alternativa real à oferta dos serviços fixos. A tecnologia móvel e o wireless estão profundamente espalhadas na nossa sociedade, são tecnologias completamente maduras, usamos o SMS como um meio de comunicação massificado. Há, ao nível do móvel, uma convergência grande entre voz e dados. Hoje essa convergência praticamente está feita. Existe uma cobertura bastante grande do território ao nível dos serviços móveis. E, portanto, podemos dizer que, do ponto de vista tecnológico, estamos numa situação suficientemente madura para podermos utilizar essa tecnologia de uma forma intensiva e de uma forma tanto mais criativa, assim a gente consiga sermos criativos na oferta dos serviços adjacentes nessa plataforma. Passando aqui um pouco desta introdução dos conceitos para o contexto do nível do móvel, aquilo que nós podemos até observar aqui por este slide é constatar um crescimento acentuado a partir do início dos anos 2000, quer na Europa como nos outros continentes, mas com a Europa a liderar a maior penetração móvel na população. Se compararmos a nível universal, portanto, em termos de a nível mundial, o serviço móvel, o serviço fixo, a internet e a banda larga, é o móvel aquele que tem, de todos estes serviços, uma maior liderança em termos de penetração por 100 habitantes, como se observa aqui neste quadro. O quadro mostra que, de facto, entre aqueles serviços mais clássicos, o fixo, o móvel, a internet e a banda larga, é novamente o móvel que tem aqui a maior capacidade de atingir as populações. Por outro lado, também, se nós olharmos um pouco para este quadro, dos 100% da população que tem acesso móvel, por exemplo, mostra este quadro que cerca de 6% corresponde à população que tem um rendimento mais baixo e cerca de 31% que tem um rendimento mais elevado. Se nós compararmos com os outros serviços, portanto, as quatro barras do meio, é ainda no acesso móvel que a população com rendimento mais baixo tem maior acessibilidade, enfim, acessibilidade barra utilização praticamente igual à internet. O que quer dizer que, uma vez mais, o móvel aqui tem ou apresenta algumas potencialidades que podem ser exploradas e que devem ser exploradas. Neste outro slide ainda, e este slide é apenas dedicado à internet, já mostra, por exemplo, no caso da internet, a penetração na Europa é inferior à dos Estados Unidos e da Austrália, coisa que não sucedia no caso do móvel. E perguntamos, e em Portugal, qual é a situação hoje? Eu tentei recolher alguns dados de diversas fontes, esta, por exemplo, aqui é da Anacom, em que é referida que a penetração do serviço telefónico móvel é de cerca de 137% em 2008 e que a banda larga tinha atingido em 2008 cerca de 35% da população. E aquilo que parece ser aqui mais interessante é que, em termos da banda larga, e até parece um pouco surpreendente, é que dos 35% da população com acesso à banda larga, 20% são móveis, portanto, com um índice superior aos acessos fixos. Confesso que não tinha, pessoalmente, não tinha esta noção. No entanto, vale a pena referir que uma coisa é ter acesso e outra coisa é fazer a utilização. Interessante era, por exemplo, também modular estes valores com o preço da utilização. Quanto é que custa utilizar o serviço banda larga móvel ou quanto é que custa utilizar o serviço de banda larga fixa? Mas, de qualquer maneira, esse é um dado que não consegui modular em termos da utilização. Neste outro slide, e falando um pouco no uso e recorrendo a uma estatística do Eurostat de 2008, coloca Portugal em cerca o oitavo lugar em termos de utilização da banda larga móvel na Europa. Digamos também um pouco, para mim, um pouco surpreendente, pensei que não fosse uma situação tão favorável. Olhando para, por exemplo, para a estatística relacionada com os agregados domésticos com PCs, aí Portugal está já numa situação bastante mais baixa. Na Europa, há 27, estamos em 21º lugar, o que não é muito famoso. E olhando para os agregados domésticos com internet, estamos um pouco melhor, mas também numa posição não muito favorável, cerca de, estamos, salvo erro, em 18º lugar. Se tentássemos olhar em termos de regiões, não parece haver aqui grandes surpresas, com a região de Lisboa a estar a melhor posicionada na questão dos agregados com acesso à internet e a do Alentejo na situação mais fraca. Também existe aqui um dado sobre a percentagem por escolaridade e aqui não oferece grande surpresa. Se olharmos para o que é que se passa ao nível das empresas, aquilo que podemos observar é que 92% das empresas têm hoje acesso à internet, das 481 em banda larga. 105% das empresas utilizam a internet para interagirem com o Estado e cerca de 68% das empresas preenchem ou enviam formulários online para o Estado. Digamos que a situação é de alguma generalização do uso da internet na interação com o Estado. Ao nível da administração pública, aquilo que consegui apanhar foi que há uma presença bastante forte na internet, mas apesar da presença poder ser só presença, o mesmo não quer dizer que o uso que é feito seja intensivo. Portanto, todos os organismos da administração pública, central, regional e local, dispõem das ligações à internet. 92% dos organismos da administração pública central tem presença na internet e cá está, o ter presença não quer dizer que haja uma interatividade com os cidadãos e com as empresas e cerca de também valores desta ordem de grandeza dos organismos na Madeira e dos Açores. Ainda um pouco neste âmbito do contexto, e em termos de fase de maturidade do IGOV, digamos que podíamos encontrar várias etapas. Enfim, a etapa final seria ou será a personalização dos serviços, que cada serviço possa estar talhado à medida do utilizador. Portanto, digamos, esta tentativa de uma tarifização ou de uma personalização do serviço. E a questão que se põe é: onde é que estamos hoje em Portugal? Certamente não existe um processo de medir completamente fiável onde é que estamos. Há quem ache que estamos no início da fase transacional, em que os serviços podem ser apresentados e podem ser disponibilizados ainda por múltiplas identidades. Penso que isto é um ponto que na fase da discussão, nomeadamente o Dr. Luís Vidigal, poderá dar a sua visão sobre em que ponto é que nos encontramos da maturidade do IGOV em Portugal e também do MGOV, já que esse é o tema que estamos hoje aqui a tratar. Já agora também chamar a atenção para o facto de que nem sempre as leituras das estatísticas parecem o que são, e eu trouxe aqui este caso para observarem o seguinte. Em termos de maturidade do IGOV na União Europeia, enquanto um estudo da própria União Europeia apontava que Portugal, em 2009, estava no primeiro lugar na Europa em IGOV, como está no slide do lado esquerdo, um estudo feito no ano seguinte das Nações Unidas coloca Portugal em 25º. Portanto, seguramente há indicadores que foram medidos ou que foram preferencialmente medidos num lado e com maior peso num lado e menor peso no outro. O que é certo é que quando a gente olha para as estatísticas temos que ter também sempre algum sentido crítico de tentar olhar para elas e verificar o que é que poderá estar também por trás. Deixando este item da agenda, do contexto, e passando para a questão das aplicações, e as aplicações, vamos lá ver, as aplicações é aquilo que move, digamos, tudo isto, já que ela é a fonte da interação entre nós todos. Passando a olhar um pouco para as aplicações, importa talvez ter presente que existem equilíbrios que é preciso garantir, que há requisitos que têm que ser, digamos assim, colocados no, no, no com um balanceamento correto entre aquilo que são os requisitos dos cidadãos e, por outro lado, os requisitos do governo, ou seja, assim, da governação. Há aspectos que o cidadão quer controlar, há aspectos que o governo quer controlar, há interesses que o cidadão tenta defender, há interesses que o governo tenta defender. Este diagrama tenta pôr, digamos assim, essas forças, digamos, que permite dividir, digamos assim, o quadro em quatro quadrantes, que têm, e importa olhar para eles e ter atenção que quando se define as aplicações e quando se desenvolvem essas aplicações, elas têm que estar aqui presentes. Portanto, as políticas de governance com que depois permite definir a estratégia para os serviços, há que ter em conta estas linhas de força. Quando pensamos em aplicações de MGOV, importa ter presente também um conjunto de princípios básicos a observar. Princípios que têm a ver com a segurança, em segurança no sentido de que a informação tem que estar estruturada de acordo com a sua sensibilidade, com a sua natureza, com os níveis de grau que é possível aceder a essa informação, com que padrões de acesso que eu tenho. Por outro lado, também um outro princípio tem a ver com a abertura. A abertura de interfaces abertas, baseados em standards abertos, com garantia que múltiplas interfaces possam ser desenvolvidos com especificações e códigos abertos para não termos uma caixa hermética sobre a qual vamos trabalhar. Interoperabilidade é outro princípio básico para o desenvolvimento das aplicações. As aplicações têm que falar umas com as outras, têm capacidade de ter modelos de dados comuns, com protocolos que falem entre si. E, portanto, isso é também um princípio que tem que ser observado. O problema da escalabilidade é outro, os sistemas têm que ser construídos de uma forma modular, de acordo com as necessidades e com os requisitos que os utilizadores vão colocando. E, portanto, digamos que um princípio também da flexibilidade é fundamental quando pensamos em termos de desenvolver aplicações MGOV. Seguramente estes princípios são básicos para o MGOV e para qualquer serviço que eu queira dar em MGOV ou mesmo sem ser em MGOV. São, diria, princípios básicos. Passando um pouco para este quadro e depois para o seguinte, tentei coligir aqui um pouco de exemplos de serviços que se podem colocar numa ótica de MVOL. Um pouco no sentido de mostrar que eles cobrem praticamente quase todo o espectro dos organismos públicos. Se olharmos para a saúde, hoje já se pode usar e usa-se já serviços que permitem fazer a marcação e confirmação de consultas em centros de saúde via SMS, receber resultados de análises, por exemplo, ao sangue via SMS ou via e-mail, avisos de procedimentos em caso de doenças e, se calhar, todos nós recebemos há alguns meses um SMS, salvo erro, do Ministério da Saúde com os procedimentos do que fazer em caso da gripe A. Mesmo avisos de tomadas de medicamentos, para as pessoas não se esquecerem, isso pode ser feito ao nível de SMS. Portanto, existe uma panóplia grande, a área da saúde é rica, digamos assim, em termos de aplicações neste domínio. Se passarmos para as finanças, aviso de pagamento de impostos, provavelmente todos nós já recebemos SMS das finanças. Há casos, penso que não em Portugal, mas há casos onde é possível utilizar, por exemplo, o telemóvel como meio de pagamento, como forma de pagamento de impostos. Por exemplo, se receber a cotação dos certificados da dívida pública, saber o estado dos despachos aduaneiros, são exemplos que, se calhar, outros que vocês se lembram e que poderão dar durante a discussão também são bem-vindos. No caso da justiça, o M-Voting, portanto, poder votar utilizando o telemóvel, acompanhamento do estado do pedido de um cartão de cidadão, o estado de processos judiciais, aviso de testemunhas. Por exemplo, ao nível do ambiente, informações sobre a meteorologia ou alerta de catástrofes iminentes, como seja, por exemplo, alguns serviços que existem em vários países de alerta de tufões, por exemplo. Ao nível ambiental, também detecção de veículos que estão abandonados na via pública e a sua localização. Houve envio de ocorrências, e agora praticamente todos os telemóveis têm uma câmara fotográfica que permite enviar também fotos de crimes ambientais e a localização onde eles estão a dar. Outra área também ao nível das autarquias, para consultar processos, para avisos, nomeadamente avisos de trânsito e estado das vias públicas municipais. No âmbito da criminalidade, denúncia de um crime, participação de ocorrências, alerta de atos terroristas iminentes, procura de pessoas desaparecidas, são exemplos também de serviços que podem ser implementados neste contexto do MGOV. Ao nível da educação, também não poderia deixar de ser, seguramente, como o aviso de início de matrículas, entrega e pedidos de renovação de livros em bibliotecas, avisos até da colocação de professores e de alunos, penso que já é feito isso em termos de hoje da colocação dos alunos no ensino superior. E também, por exemplo, ao nível do turismo e da cultura, roteiros turísticos, agendas culturais. Por exemplo, muito recentemente foi desenvolvido em Portugal um M-Portal, portanto, um portal da cultura móvel que podem consultar em http://m.culturaonline.pt, onde tem uma agenda cultural que está especialmente desenhada para ser vista em terminais móveis, que vêm em telemóveis, ou, por exemplo, a descrição contextual do monumento que tenho na minha frente, ou de um quadro, ou de uma ida ao museu, ou compra ou reserva de lugares para determinados eventos. Portanto, isto são tudo exemplos relacionados com MGov, certamente haverá outros que, se souberem, poderão explicar e mostrar quais são, de facto, os benefícios que eles têm. Enfim, como tudo que é novo e que é novidade, traz aspectos bons e outros não tanto. Olhando para os benefícios que o MGov parece trazer e que estão. Parecem ser praticamente evidentes. Um deles, logo, é o que diz respeito à transparência de atuação. Portanto, passo a expressão, o problema dos golpes, entre aspas, mais uma vez peço desculpa pela expressão, poderá ficar bastante minorado. É evidente que a partir do conjunto das aplicações do MGov, e do existe uma eficiência e uma produtividade que podem ser fortemente melhoradas, decorrentes, por exemplo, do aparecimento de departamentos que quase são virtuais, ou poderíamos quase dizer que a maneira como eles se organizam assenta praticamente na virtualidade, na virtualização desses próprios departamentos. Implementação de organizações mais flats, com menos estruturas hierárquicas, processos mais eficientes, redução de duplicação de recursos, né? E, portanto, um conjunto grande de ganhos em termos de eficiência e produtividade que podem ser obtidas através do desenvolvimento deste MGov. Também, do ponto de vista da democraticidade, é um ponto a referir de benefícios do MGov, do facto que existe uma maior igualdade de acessos aos serviços, potenciando assim uma melhor cidadania e uma cidadania mais ativa. Contextualização é também, de facto, a palavra muito ligada ao MGov, onde os recursos são melhor alocados às necessidades e à utilização. E, obviamente, a ubiquidade. Hoje, como já foi referido, o serviço de MGov permite ter esses serviços anytime, anywhere, em real time, e, portanto, com um grau de comodidade muito maior para os utilizadores e, obviamente, com uma menor perda de tempo para nós todos. Enfim, com tudo isto, uma redução provavelmente significativa dos custos pode ser um dos benefícios que o MGov trará para nós. Mas, obviamente, como tudo que traz benefícios, por vezes também traz riscos. E aqui é também o caso. Talvez o caso sempre chamado mais atenção é o caso ligado à segurança. Há que garantir níveis de segurança ao nível dos serviços e das aplicações do MGov. Há que garantir a confidencialidade, ou seja, que não haja interceção e leitura das nossas mensagens e daquilo que nós transmitimos. O problema da autenticação, para que não se enviem mensagens em nome de outros, portanto, que quando se envia uma mensagem se tenha a garantia de que ela é mesmo nossa. Garantir a integridade, de forma que não se alterem o conteúdo daquilo que enviamos, e também um dos serviços de segurança que é fundamentais, que é a não repudiação, é por garantir que alguém não venha dizer que se eu enviei uma mensagem, mais tarde não poder dizer que eu não enviei, portanto, fazer prova de não repudiação. Há também riscos que têm a ver ao nível da usabilidade, ainda há há muito a fazer ao nível das aplicações e dos equipamentos em termos de melhor utilização deles mesmos. Há que fazer também um trabalho ainda longo ao nível da standardização de processos. Muitos deles hoje ainda não interagem e, portanto, há que ultrapassar esse problema. Há também aqui um pouco por vezes, de inoportunidade, enfim, para não sermos interrompidos nem em alturas menos convenientes, sei lá, receber uma mensagem das finanças à meia-noite, né? Ou. Por exemplo, também quando estamos noutra situação, podemos ser incomodados e não queremos. Um outro aspecto também, em termos de riscos, diz respeito ao nível da qualidade da informação transmitida. A gente hoje sabe, por exemplo, que a informação enviada ou recebida por um SMS pode ser substancialmente diferente de um e-mail. Por outro lado, também um SMS hoje é pago e está limitado a cerca de 160 caracteres. O e-mail hoje é gratuito. Portanto, há aqui uma questão também em termos de custos que é preciso ver e como é que isso é modulado em termos da informação que é transmitida. É importante também em termos de como é que os diferentes canais se sincronizam entre si para não estar a receber informação duplicada por vias de canais diferentes. Enfim, portanto, isto são alguns das questões que têm que ser melhoradas ou dos riscos, assim, que se podia chamar em termos de riscos para do MCOP. Que impactos é que nós temos? Temos impactos a vários níveis, como impactos ao nível de ultrapassar barreiras, que é preciso, em termos das estruturas e dos processos, há que ultrapassar barreiras, há que incluir o cidadão num ambiente mais operacional, como é que se melhora a cooperação entre diferentes instituições, o tal emagrecimento e virtualização das estruturas. É também um dos impactos que o MGov trará. Trabalhar em mobilidade é outro impacto que necessita de alguma aprendizagem, virtualização de tarefas, trabalho em rede, acesso remoto, recolha de dados, tudo isso vai implicar trabalhar com este conceito de mobilidade por trás. A mobilidade que implica também uma administração proativa, orientada para a necessidade dos cidadãos e dos agentes económicos, e não ser apenas reativa, isto é, ter capacidade de antecipar a necessidade dos cidadãos e dos agentes económicos e estar na vanguarda dessa antecipação daquilo que é de facto importante. Ou seja, o MGov tem impacto importante nas estruturas e nos processos da administração, havendo sempre aspectos críticos que têm que ser agarrados e que têm que ser trabalhados. Estes são alguns que aqui estão. Também no slide seguinte está um conjunto de aspectos que têm que ser melhor desenvolvidos e melhor trabalhados. Portanto, a questão que se referiu há pouco da privacidade e da segurança, garantir a autenticação dos utilizadores, melhorar a questão da acessibilidade e da usabilidade, a questão, por exemplo, de poder ter sintetização de voz e terminais e serviços para cidadãos com necessidades especiais, olhar para os modelos de negócio associados ao MGov e encontrar a melhor solução para esses modelos de negócio. Por exemplo, o desenvolvimento dos modelos de gestão de MGov podem ir desde um caso extremo de outsourcing, em que a administração delega em terceiros o desenvolvimento e a operação das plataformas de MGov, por exemplo, ou ser as próprias administrações a fazer o desenvolvimento e a operação dessas plataformas, ou a existir soluções mistas de parcerias público-privado, digamos assim, para o desenvolvimento e para a operação dessas plataformas. A questão da qualidade da informação, que também referi, como garantir a igualdade da qualidade da informação quando estamos a usar um PDA, ou um PC, ou um telemóvel? Como é que essa qualidade da informação é garantida em ambientes diferentes como estes? Por exemplo, um aspecto crítico e muito importante que tem a ver com os pagamentos, os M-pagamentos, digamos assim. Processos de pagamento é importantíssimo. E como é que se pode utilizar, por exemplo, os móveis como terminais de pagamento? É um aspecto crítico, parece-me que é fundamental. A questão do interfuncionamento, que já referimos também há pouco. E até dos aspectos legais, que têm a ver com os aspectos ligados à certificação eletrónica, por exemplo, nos aspectos móveis. Portanto, estes são alguns dos aspectos críticos que me pareceram, ou que pelo menos me surgiram no espírito, que importa desenvolver e que importa olhar para eles com um pouco mais de cuidado. Só deixar mais dois ou três slides, um deles para referir. É que como é que o MGov tem vindo a evoluir, ou como é que é expectável que ele evolua? Bem, digamos que talvez numa primeira fase, aquilo que temos é, ou que temos tido, são pequenos trials localizados, sem uma expressão a nível nacional. Experiências essas muito independentes, sem uma infraestrutura integrada, digamos, estamos na primeira fase do MGov. Se calhar numa fase seguinte, que aqui está indicado no slide, já é talvez expectável a existência de mais aplicações de MGov disponíveis e já aprovadas com sucesso. E, portanto, com uma maior interligação das bases de dados e das infraestruturas, mas ainda sem a existência de uma estratégia unificadora da oferta dos serviços de MGov. Por último, se calhar, a fase ultimate da oferta das aplicações de MGov é que não há só uma integração dos aspectos de infraestruturas e da base de dados, mas também uma estratégia MGov integrada com informação partilhada por todas as entidades e que essa estratégia seja feita de uma forma global. Assim, em termos de tendências de desenvolvimento do MGov, aquelas que me pareceram mais reais foram estas: a questão da autenticação móvel, que é fundamental para a sustentabilidade das aplicações que possam vir a ser desenvolvidas. A questão dos pagamentos, penso que também é uma tendência onde o MGov vai rapidamente entrar e resolver o problema dos pagamentos via pagamentos móveis. Que tem, obviamente, muito a ver com a questão da autenticação e dos procedimentos de autorização. Também me parece que uma tendência é cada vez se começar a incorporar mais os sistemas de posicionamento geográfico. Se alguma coisa de importante tem um móvel, tem a ver com a sua localização e com a sua capacidade de mudar do local e, portanto, em termos de mobilidade. Por exemplo, as aplicações via GPS também são importantes. E, por último, arranjar um conjunto de protocolos simples, light, digamos assim, para troca de informação entre ambientes descentralizados ou ambientes distribuídos. E, portanto, também em termos do desenvolvimento de protocolos que tornem simples e fácil fazer as aplicações. Em resumo, posso dizer que o MGov vai entrando no nosso cotidiano, cada vez vamos dando menos que ele está presente, cada vez ele tem mais uma integração pervasiva e ubíqua no nosso cotidiano. E quando isso for assim, de facto, é importante a gente hoje não nos questionamos porque é que temos água em casa. Temos, é assim. E se calhar o MGOV também, o conjunto das aplicações que daqui a algum tempo irão estar disponíveis, já os utilizamos e nem nos questionamos se deviam ou não deviam existir. Está quase no fim, espero não vos estar a avançar muito com esta apresentação. De qualquer maneira, deixo-vos ainda aqui alguns casos de sucesso, ou mais ou menos sucesso, que depois vocês podem dar uma vista de olhos nos endereços que aqui estão. O primeiro tem a ver com um conjunto de projetos que estão a ser desenvolvidos no Reino Unido, que se chama Mobile Government Project, e penso que existem ali um conjunto grande de iniciativas que é interessante observar. Também um bom exemplo de utilização do MGov é um site que tem muita informação sobre as aplicações que estão hoje em desenvolvimento e em produção na Índia, com características muito específicas, por exemplo, para os meios rurais. Exemplos de pagamento de impostos que têm sido feitos com base em MGov, por exemplo, nas Filipinas, a utilização em bibliotecas, no caso de Singapura, novamente uma iniciativa que se chama SMS e Gov, na Coreia, mais uma vez ligada à parte dos impostos. Também uma outra iniciativa sobre validação da identidade na Turquia. Há muitos mais. Se nós perdermos umas horas na internet, descobrimos que há casos interessantes. Eu apanhei este. Já agora não se esqueçam daquele também do portal móvel da cultura que temos cá. E, portanto, o último slide de todos é acabar aqui a apresentação, deixando algumas questões que podem ajudar à discussão, mas volto a dizer, podem ser estas, podem ser aquelas que vocês tenham agora em mente e, portanto, não nos temos que cingir, digamos assim, a estas questões, tragam outras que vocês achem até que possam ser mais interessantes que essas. No fundo, estas questões que aqui estão são aquelas que me surgiram assim rapidamente. Será que o MGov é uma inevitabilidade da componente do BIGOV? Qual é que é a situação da administração pública em mobilidade em Portugal? Serão os dispositivos móveis realmente mais convenientes? Quais as situações mais adequadas à disponibilização dos serviços móveis e aos cidadãos e aos agentes económicos? Será que os canais tradicionais vão ser substituídos ou continuarão a existir? E como é que eles coexistirão todos em conjunto? Depois, aquelas questões críticas referidas, a questão dos modelos de negócio, de MGOV, a privacidade, a segurança, os aspectos legais, os modelos de gestão, enfim, são questões que podemos debater agora, no tempo que nos falta. Enfim, espero não vos ter amassado muito e que pelo menos este conjunto de slides possa permitir nós agora partirmos para o debate, que espero que seja muito ativo e, portanto, eu diria, está aberta à discussão. Comecem, por favor. Eu penso que o Luís Vidigal tem aqui um pedido de intervenção. Luís, por favor. Bom, obrigado Francisco, foi excelente. Eu julgo que isto era um tema relativamente novo para todos. Eu, antes de mais nada, queria agradecer à doutora Teresa Salles Gomes, que é a responsável deste departamento do INA, por me ter particularmente colocado a mim este desafio de lançar toda esta área até de formação e de discussão dentro do INA, A PDSI, obviamente, que desde a primeira hora se interessou por isto. Nós próprios, este ano, estamos a pensar várias iniciativas neste domínio na PDSI, mas é evidente que é um assunto novo, mas é um assunto claramente para o futuro próximo. É a evolução normalíssima do e-government. E eu, com alguma. Sei de facto do que estou a falar, porque introduz aqui um elemento. Fundamental e muito fundamental no nosso país. Nós temos um contexto particularmente favorável para a evolução do MGov, que é o facto de termos mais de 130% de penetração dos telemóveis em Portugal. Portanto, se há alguma adoção, e aquilo que se costuma dizer os early adopters, e fomos claramente pioneiros na adoção massificada de telemóveis, e uso, e é um uso perfeitamente democratizado, aliás, sabe-se que o M-Government é em todo o mundo e particularmente no mundo em desenvolvimento, particularmente em África e na Ásia, tem sido a aposta muito clara. Ainda ontem, numa ação de formação que eu tenho dado com os vários reguladores de telecomunicações dos CPLPs, se falou sobre isto. Isto é, neste momento, a grande opção dos países, sobretudo os PALOPs, é, de facto, a rede móvel, não a rede fixa. Hoje não se quer já apostar na rede fixa. Aliás, como vimos naquele quadro que o Francisco apresentou, a rede fixa tem os dias contados. Portanto, a mobilidade vai estar na ordem do dia. E a administração pública tem que perceber isso. E em Portugal, pelo facto de ter 130% de penetração, vai ser uma grande, é claramente uma grande oportunidade. Mas é uma grande oportunidade, mas também tem alguns problemas. Antes de mais nada, a transparência. Aliás, no chat fomos aqui falando sobre a questão dos dados, da sincronia dos dados. A transparência e a exposição pública da informação vai levantar a questão da nossa desarrumação dentro de casa, isto é, nós não temos de facto os dados sincronizados, corremos risco de expor dados que não estão conformes uns com os outros. Outra questão é o pagamento, os pagamentos, e é grande oportunidade, os países nórdicos, e particularmente a Finlândia, usou a Estónia como uma área de teste, e são utilizados pagamentos através dos telemóveis em circunstâncias perfeitamente com móveis, como é o caso dos parques de estacionamento, etc. Mas em Portugal temos um problema. A opção de pagamentos do Estado criou-se um sistema fora do esquema normato de pagamento de serviços, não é? E, portanto, esta é uma coisa que temos que evoluir. Sobretudo, Portugal não quis pagar determinadas taxas, digamos, à CIBS, e com isso, obviamente, que acabou por restringir e ter um sistema muito específico. Quem paga impostos, por exemplo, para a internet, sabe bem do que é que eu falo e quando se paga no multibanco. Isto acaba por limitar depois a evolução deste sistema. Outra questão é também a questão da posição geográfica. Nós temos uma carência clara, temos uma péssima representação geográfica do país, continuamos a não ter, somos dos poucos países do espaço europeu que não têm uma boa e sólida representação geográfica. Isto é, quando falo em representação geográfica, falo em representação geográfica digital. Portanto, não continuamos a não ter cadastro, continuamos o chamado cadastro multifuncional. Portanto, espero que isso seja alguma coisa que vai evoluir. Gostaria também de comentar, aliás, o Francisco fez-me o desafio nesse sentido, o quadro relativamente aos rankings, o quadro que julgo que parece a todos surpreendente, que nós, através do estudo do IDBC, que é um departamento da União Europeia, que encomendou à Capgemini, nós, o ano passado, ficámos em primeiro lugar no ranking da União Europeia no e-government, numa lista de 25 países, portanto, para além. Portanto, até países para além da própria União. E tivemos, no caso das Nações Unidas, já no início deste ano, ficámos em 25º lugar, exatamente nos mesmos países, considerando os mesmos países num estudo e noutro, não é? O que é uma coisa, de facto, surpreendente. O que está por trás disto, essencialmente, é aquilo que as Nações Unidas chamou o readiness. Isto é, Portugal tem boa oferta de serviços, mas não tem boa procura de serviços. Isto é, ainda não temos, talvez por questões ligadas à literacia, e quando falo em literacia falo muito em literacia funcional e literacia digital, não estamos ainda muito preparados para aceder a muita da oferta que neste momento e boa oferta que existe nos serviços públicos através do e-government. No caso do m-government, pelo facto de exatamente termos mais de 130% de penetração, eu julgo que é uma grande oportunidade. Muito deste readiness, desta preparação, desta disposição para aceder, pode vir a ser ultrapassada. Portanto, basicamente, era isso que eu gostaria daqui acrescentar. E já agora, antes de terminar, gostaria de lembrar que o INA vai organizar relativamente em breve uma ação específica de formação sobre este tema, que vai contar com três pessoas que eu acho que, pronto, eu vou estar também envolvido, mas eu talvez seja a pessoa que menos está dentro deste tema. Mas eu chamo a atenção do Francisco. O engenheiro Francisco Tomé é, de facto, um homem que vem das telecomunicações e era um homem de estratégia, claramente, das telecomunicações. E o Mário Franco, o Dr. Mário Franco, neste momento, é um homem conhecido, sobretudo, se calhar não pelas melhores razões, é o presidente da Fundação das comunicações, que no fundo tem a ver com todos aqueles projetos do Escola, do Escolinha, portanto do Magalhães, etc. Mas é um homem que eu conheço há muitos anos, que fundou a FDTI, e que é um homem que é um verdadeiro apaixonado pelas tecnologias móveis. E portanto eu julgo que temos talvez do melhor para tratar este tema. Portanto, chamamos a atenção deste curso no INA. Passo aqui a publicidade, mas já que estamos neste contexto. Pronto, e não vos maço mais, venho mais, tenho aqui, já vi que há aqui mais pedidos para entrar. Obrigado. Ok, obrigado, Luís Vidigal. Antes de passar a palavra ao Raul Costa, que também está aqui para entrar, entretanto, lembrei-me, por exemplo, alguém que possa dar opinião sobre como é que as redes sociais, o Twitter, o Facebook, o YouTube, podem interagir aqui com o MGov e podem ser utilizados no MGov. Alguém que tenha ideias sobre isto. Mas antes disso, vou passar aqui a palavra a Raul Costa. Boa tarde, Raul. Relembro que para falar, basta carregar na tecla Ctrl do teclado, mantê-la premida e falar para o microfone. Ficamos a aguardar a sua resposta. Obrigado. Pois, eu estava a utilizar o botão Talk. Espero que me estejam a ouvir. Primeiro, queria solicitar, quer o INA, quer a BDRT, por, de uma forma tão democrática, já que se fala tanto em falta de democracia, pôr equacionada a utilização das tecnologias dentro do governo. Contudo, a minha intervenção é breve e tem a ver com um comentário feito sobre as redes fixas. Note-se que, na realidade, a sua utilização como transportador de voz, a rede fixa, tem vindo a sofrer alterações, mas ainda hoje, no mundo atual, a infraestrutura de suporte à mobilidade passa por uma utilização de redes fixas, quer sejam redes de fibra ou redes de cobre. E é por isso que se verificou em 2008 para 2009 um incremento de 7% na sua utilização. Sou perfeitamente favorável a tudo ser feito móvel. E a evolução vai dentro desse sentido. Mas não podemos desprezar tecnologicamente ainda o que é de rede fixa, de cabos submarinos, de cabos entre cidades, de cabos ou de fibra ou de cobre. É tudo. Muito obrigado. Muito obrigado pela intervenção. Não sei se temos mais alguém que não ter contado mais ninguém inscrito. De qualquer forma, não há ninguém aqui na audioconferência que possa dar qual é a vossa visão sobre a questão, por exemplo, das redes sociais e o MGov. Será que o MGov pode vir a usar dessas redes sociais também como um meio de promoção e como um meio de suporte aos serviços? Quem pode responder? Não há ninguém? Não há ninguém? Estou eu. Estás tu? Ah, desculpa, peço perdão. Então, Luís, força. Não, pronto, é que ninguém intervém, portanto vou tentar dar um pouco a minha, uma pequena experiência que tive há relativamente pouco tempo. Não sei se já partilhei convosco aqui em alguma oportunidade destas das audioconferências, mas julgo que aqui vem mesmo a propósito. Eu costumo, digamos, fazer algum jogging num parque aqui em Lisboa e houve uma situação de uma rotura de água e que eu, através do telemóvel, filmei um pedaço e fiz o envio do sistema que sincroniza o YouTube com o Twitter, no fundo denunciando aquela situação para a Câmara Municipal de Lisboa. É evidente, eu não tinha grandes expectativas de que a Câmara tivesse a acompanhar o meu Twitter, obviamente. Foi mais uma experiência que depois até repeti várias vezes, e foi comentada até por pessoas que me seguem no Twitter, mas isto levanta a questão da receptividade do Estado, porque e, atenção que não uma das questões importantes para, e vimos há bocado no diagrama do governance, do que é que interessa ao cidadão e do que é que interessa à administração pública, coisas que interessam ao cidadão, neste caso, um problema na via pública, tem que, obviamente, também interessar à administração pública. No fundo, é usar todos os meios de recolha de informação, que, no fundo, são todos os cidadãos e haver receptividade por parte da administração a estas fontes de informação. É evidente que isso poderia ser, por exemplo, as câmaras municipais abrirem, digamos, criarem um Twitter, neste caso, terem um Twitter institucional, que tivesse, em que pudessem seguir pessoas que informasse, obviamente, a Câmara que tem um Twitter e que estão dispostas a alertar a Câmara sobre determinadas coisas, como buracos na via pública, lixo acumulado, portanto, situações que é de natureza ambiental, até, em outro caso, situações de outro género. Portanto, usando, no fundo, toda a participação cívica, fazendo os cidadãos verdadeiros cidadãos ativos, na relação com o Estado. Portanto, e hoje as redes sociais têm esse grande potencial e o Twitter tem essa vantagem, porque é muito curta, são microblogs e ainda por cima integram muito bem, quer com fotografia, quer com pequenos vídeos. Portanto, é um exemplo de utilização das redes sociais. Acho que o Twitter, como muitos de vós sabem, foi muito, apesar de ter começado no início em 2007, foi exatamente com o conflito no Irão e com as manifestações no Irão das últimas eleições que se tornou verdadeiramente conhecido e foi aí que foi a grande expansão, porque foi exatamente um movimento cívico e profundamente democrático. E isto pode ser muito canalizado para este governance, a tal governação partilhada entre a administração pública e a sociedade. Portanto, este é um exemplo, mas muitos outros que nos podem aqui surgir ao longo da conversa. Ok, obrigado Luís. Temos inscrito Manuel Gameiro, por favor. Boa tarde, Manuel. Já tem privilégio de voz ativo. Pode carregar na tecla Ctrl do teclado e falar para o microfone. Ficamos a aguardar. Obrigado. Manuel Gameiro, espero que nos esteja a ouvir em boas condições. Já tem privilégio de voz ativo. Portanto, basta carregar na tecla Ctrl do seu teclado ou no botão Lock e, mantendo-o oprimido, falar para o microfone. Ficamos a aguardar a sua resposta. Obrigado. O Manuel Bernardo não está a responder, vamos passar ao Raul Costa. Exatamente, muito obrigado. Boa tarde novamente. Em relação à utilização do Twitter e do Facebook, onde tenho alguma presença regular quando tenho acesso à internet na Europa, porque às vezes em África, com alguma dificuldade, mantenho-a, eu gostava de chamar a atenção essencialmente para um aspecto da sua utilização e dos limites que essa utilização tem. É necessário ver que a disponibilidade do Twitter, do Facebook, exige da parte do cidadão uma atitude não passiva perante a sua responsabilidade de governance, de governação da sua sociedade. E, portanto, é essa mudança de atitude que tem que ser acompanhada pela disponibilidade da tecnologia que permite que é feita, tem que ser a tecnologia disponibilizada pelos governos e uma atitude diferente de participação ativa do cidadão na sua utilização. Sem a mudança de um laissez-faire, laissez-passer, muito tradicional, não digo em Portugal, muito tradicional em muitas comunidades, em que uma ruptura de água ou um incidente, qualquer que seja, é com outro e não é da minha responsabilidade, eu posso ter todas as tecnologias disponíveis e se não tiver uma atitude ativa perante a cidadania, não me serve de nada. Muito obrigado. Eu partilho inteiramente da opinião. Eu penso que, de facto, a cidadania ativa é fundamental e ela, sem ela, podemos ter os meios tecnológicos todos disponíveis e não os utilizar. Eu gostava também de vos pôr uma questão que é a seguinte. Acham que os custos hoje da mobilidade poderão ser ou são impeditivos de uma maior penetração dos serviços móveis ou acham que os custos não é determinante? O que é que vos parece? Já agora também, estando inscrito aqui na audioconferência, pessoas de diferentes organismos, que vão desde a saúde, passando pela administração central e câmaras municipais, tentem dar algum exemplo do que é que se faz em termos de serviços de suporte ao MGOV nas vossas instituições, ou será que não há nada? Não é? Eu tenho estado a seguir aqui também um pouco a parte do chat. O chat está em força, mas aqui a parte do debate está muito fraquinha. Portanto, se a gente conseguisse passar um pouco do debate do chat para o debate de viva voz, se calhar era interessante. O que é que vos parece? De qualquer maneira, está agora o Artur Gomes inscrito. Artur, por favor. Boa tarde a todos. Lançado o desafio de participar de viva voz. Gostava, eu sou funcionário da Universidade do Algarve. Eu preferia não falar da Universidade do Algarve, do meu ponto de vista, da tristeza, não é exemplo nestas coisas, mas gostaria de falar, por exemplo, da experiência que eu tive em nome da Universidade do Algarve em desenvolver soluções nesta área, por exemplo, há uns anos atrás, na Câmara Municipal de Tavira, em que o Presidente e os dirigentes praticamente têm acesso a todos os serviços da Câmara através de um portátil ou de um PDA, através dos seus telemóveis. O Presidente da Câmara era um exemplo. Ele sentado, por exemplo, num dos últimos congressos do PSD, ele estava a fazer despacho e a ter acesso a todos os processos dentro da Câmara enquanto se corriam as conversas lá dentro do Congresso. Ele foi visto e foi visto por toda a gente. Mas há aqui um problema que para mim que é fundamental, não é um problema de custos, porque eu sou engenheiro de telecomunicações e, portanto, trabalho e implemento este tipo de soluções. O problema não é o custo, o problema é a mentalidade dos dirigentes. como eles são info-excluídos, eles têm muito medo de se meter nestas coisas, e portanto não querem, e não apoiam. E o tempo típico que é a Universidade de Algarve, praticamente não tem nada implementado nesta área, nem sequer o sistema de gestão documental existe. Portanto, hoje em dia, ainda vemos papéis com aqueles 14 ou 15 carimbos, e depois vai um senhor a pé com o guarda-chuva para passar de uns edifícios para os outros, para levar os papéis, para pôr mais uma assinatura e seguir para a frente. Não há acesso absolutamente nenhum a serviço absolutamente nenhum através disto. É uma coisa que é para esquecer. Portanto, esta era a experiência. Cada intervir, acho que é um bom exemplo de informatização e de acesso aos serviços, não só pelos cidadãos, pelos ministros à Câmara, como os próprios dirigentes. Isso tudo foi implementado com bastante sucesso nestes anos. Infelizmente, o Presidente agora saiu para uma nova Câmara e os que lá estão, pelos vistos, parece que não estão muito motivados, por uma simples razão, porque não têm experiência e têm medo de pôr as mãos à massa. Então, simples como isso. É preciso acreditar, é preciso dar apoio aos jovens, às pessoas que sabem implementar e pôr estas coisas a funcionar. É preciso confiar e isso é uma coisa que falta muito. Ok, muito obrigado pelo seu testemunho. Também temos Ana Coelho. Boa tarde, Ana. Já tenho o privilégio de voz. Pode carregar na tecla control do teclado e falar para o microfone. Portanto, o MGOV, eu acho que é muito interessante, e nós, portanto, na administração pública, que é aquela que eu pertenço, foi assinado esta semana um acordo que tem a ver com os CTPs, que tem a ver exatamente com as notificações e citações via eletrónica. Portanto, ainda não é de forma oficial, mas já vai dar conhecimento ao cidadão das situações para as quais está a ser notificado ou citado. Isto, quando se tornar oficialmente portanto, a legislação abranja esta forma, digo, será muito bom para a administração pública, porque irá ter uma grande contenção de custos, e, por outro lado, acelera todo o processo de interação entre o cidadão e a administração pública, neste caso com a administração fiscal. Muito obrigado, Ana. Também temos a Dina Martins, por favor. Boa tarde, Dina. Pode carregar na tecla control do seu teclado e falar para o microfone. Estamos a aguardar. Dina, desculpe estar a interromper. Do nosso lado não estamos a conseguir ouvir, o que indica que o seu microfone ou está sem volume ou tem o volume, portanto, desligado nas configurações do sistema. Por favor, verifique e, caso deixe falar connosco, clique novamente na mãozinha. Muito obrigado. Enquanto não surge mais nenhuma intervenção, o Artur Gomes referiu a questão do problema da mentalidade dos dirigentes. A questão é, da vossa opinião, que iniciativas é que se podiam ter ou levar a cabo no sentido de mobilizar os dirigentes para esta questão do MGOV? O que é que se pode fazer em cada... ou de uma forma muito concentrada ou de uma forma um pouco mais abrangente, que iniciativas é que vocês veem que se possa fazer para tentar mudar este tipo de mentalidade que, por vezes, não ajuda? Luís Vidigal. Bom, eu estou aqui para também, isto não pode cair, as pessoas têm que ir intervindo. Bom, em relação ao desafio que o Francisco está a colocar relativamente à mobilização dos dirigentes, não é só, toda a gestão da mudança passa também por muito, não só pelos dirigentes, mas pelo que eu chamo a gestão dos influenciadores. Todas as organizações têm, digamos, pessoas que são particularmente mais ativas e que podem ser extremamente mobilizadas para iniciativas deste género. Até porque está aqui uma ação de mudança muito de paradigma. Nós hoje vemos as coisas muito fixas, não é? Muito ligadas ao nosso posto de trabalho, e o que se está aqui a fazer é sobretudo mobilizar para a utilização em situações móveis e contextualizadas. Por outro lado, devemos fazer, de facto, grandes ações de comunicação. E este é um exemplo, não é? Mas poderemos pensar noutras, e eu desafio, digamos, as câmaras que nos estejam a ouvir, serviços de saúde e outros, portanto, serviços desconcentrados e serviços descentralizados do Estado, digamos, a pedir ajuda, inclusivamente, para pequenas demonstrações do que é possível fazer este tipo de coisas. Eu gostava de pegar na questão dos custos. Eles não são, neste momento, nós podemos dizer que são sempre elevados. São sempre elevados, obviamente, e nós não temos custos de telecomunicações particularmente baixos em Portugal. Mas não estão muito longe do que se passa no espaço europeu. Por exemplo, a web móvel, portanto, e estamos a falar aqui na utilização de telemóvel, digamos, hoje praticamente todos os operadores oferecem um serviço mensal com o mínimo. Quando estamos a pensar em web móvel, estamos a pensar não em informação muito pesada, mas os dados alfanuméricos que não pesam muito. Por exemplo, um serviço de 100 mega mensais custa pouco mais do que 7 euros, portanto, anda à volta de 7 euros por mês. Portanto, eu devo dizer que, se calhar, a minha experiência pessoal, eu neste momento 80% da utilização que eu faço, por exemplo, no acesso a mail, é feita através de PDA. E, portanto, nunca consigo chegar ao meu máximo de 100 mega, e uso no meu telemóvel, tenho acesso a 6 mails diferentes. Outra questão que foi aquilo colocada, que foi a questão do protocolo com os CTTs. E, no fundo, é o serviço Mailtec dos CTTs, que é um serviço essencialmente de correspondência registada com aviso de recepção. Isto é, os CTTs fornecem, neste momento, teve que evoluir, obviamente, dos meios analógicos para os meios digitais. É uma questão também de evolução do próprio negócio. Mas o importante também... Bom, é um serviço de mail e, portanto, nós podemos ter mail em mobilidade, nomeadamente com computadores portáteis, mas há uma coisa que eu queria aqui chamar a atenção, é que também as aplicações têm que evoluir nos interfaces. As aplicações, uma das faltas que existe nas aplicações de e-government em Portugal é aplicações adaptadas a telemóveis. Isto é, ter que. Elas hoje praticamente todas as ferramentas de content management, portanto, para gestão de portais, permitem fazer a gestão automática destes dois canais, o canal móvel e o canal web, portanto, em computador, portanto, para ecrã normal, a que estamos habituados. Mas há formas muito simples de construir interfaces para telemóveis que deveriam ser mais estimulados, não é? E, obviamente, que têm menos custos de transferência de dados, e, portanto, toda a gente que está a usar neste momento, por exemplo, serviços de banda larga a custo zero, existem vários operadores que dão custo zero até 100 mega, não é? E, assim como para telemóvel também, serviços, como vos falei, a 7 euros. Portanto, a oferta de serviço por parte do Estado tem que se adaptar também a estes novos canais. Portanto, queria-vos também dar aqui mais esta chega. Obrigado. Obrigado, Luís. Florinda Graf, por favor. Boa tarde, Florinda. Já tem privilégio de voz ativo. Basta carregar na tecla Ctrl do seu teclado e mantendo-a perdida para falar ao microfone. Aguarda. Boa tarde. Estão a ouvir-me? Estão a ouvir-me? Ah, ok. Boa tarde. Eu Trabalho na ICERT, mas a questão que eu gostaria de levantar não tem a ver com a ICERT. Alguém referiu as vantagens da escolinha e no fundo do alargamento das novas tecnologias massivamente e logo, portanto, implicando as crianças. E, de facto, eu recordo-me que quando o programa Magalhães foi posto em marcha, eu achei interessantíssimo e achei que era uma oportunidade fantástica. No entanto, eu tenho uma neta que teve o seu Magalhães o ano passado, em março ou abril, não me recordo bem, e a verdade é que logo o ano passado, na escola, ela foi numa escola oficial, as crianças foram proibidas de levar o equipamento para a escola como meio de evitar o aumento da conflitualidade e eventuais tentativas de furto dos magalhães. E tanto o ano passado como este ano, essa situação mantém-se, os miúdos não podem levar os computadores para as aulas, mas o mais espantoso é que nada no programa escolar do terceiro ano do básico, que é o caso dela, tem previsto ou utiliza o recurso ao computador. E eu acho isto absolutamente espantoso, porque de facto se despenderam recursos imensos para dotar as crianças de uma tecnologia que com certeza vai ser utilíssima no futuro, mas eles não sabem utilizá-las. E todas as crianças que não têm a possibilidade de já ter um computador em casa e ter pais que os sabem utilizar, ficarão na mesma. O que é, de facto, do meu ponto de vista, uma forma um pouco excêntrica de usar este tipo de recursos. É só o que eu tenho para dizer. Obrigada. Muito obrigado, Florinda Grave. Temos o Artur Gomes também inscrito. Por favor, Artur. Eu não sei se há pouco chegaram a ouvir o Emidigão com alguma questão, eu não sei se chegaram a ouvir, porque fiquei com dúvidas se o microfone estaria ativo ou não. Peço desculpa. Eu confesso que me perdi, não percebi a sua questão. Ok. Há pouco o Emidigão tinha dirigido a palavra diretamente a mim para eu comentar a história da utilização dos serviços na universidade, ou aqui, ou da dificuldade. E eu tentei dizer qualquer coisa, mas depois fiquei com a ideia de que não tinha sido ouvido. Não sei se conseguiram ouvir a minha exposição ou não, a última. Eu penso que percebi, de qualquer maneira posso Luís Vidigal, podes responder se ficaste esclarecido ou não? Vê lá, Luís, por favor. Não, eu tenho estado, eu não sei se me ouviram, mas eu tenho estado a ouvir praticamente e muito bem todas as intervenções, inclusive a do colega do Algarve. Eu há bocado, e sobretudo quando eu falei, eu comentei em relação à questão da dificuldade e da resistência dos dirigentes na adoção destas tecnologias, e eu sugeri, nomeadamente, não apenas a gestão e a melhoria da relação com os dirigentes nesta matéria, mas também a gestão dos próprios influenciadores. Falei dos influenciadores, porque nós temos dentro das organizações não apenas a estrutura formal, mas também muitas estruturas informais que são grandes adeptos e grandes podem ser grandes apoios a estas transformações. Falei-vos também a necessidade de fazer um plano de comunicação sério, utilização de pequenos, porque não, até chamamos-lhe roadshows à volta destas questões da mobilidade que é tão específica do caso português, pelo menos no que se refere ao acesso. Portanto, para ver se realmente a administração pública se torna, por um lado, mais proativa na adaptação, por um lado, das aplicações. Eu falei-vos na questão dos interfaces específicos para telemóveis, que tem que fazer aí algum trabalho e que não é difícil de fazer. é preciso estar disposto a fazê-lo, obviamente, até porque os custos são muito mais baixos quando se usa o acesso através do telemóvel. Falei-vos também que o custo, nos custos de acesso que foram aqui colocados também na audioconferência, que são relativamente baixos e estão acessíveis à generalidade da população. Portanto, eu julgo que é tudo uma questão de querer, não é? Há aqueles três W's, que é o want, o will no fundo, o poder, o querer e o saber, não é? E nós muitas vezes podemos querer e saber e depois não poder, porque não nos deixam fazer, mas eu acho que há condições para evoluir neste sentido, no sentido da mobilidade, do e-government. Ok, muito rapidamente, diria só o seguinte. No nosso caso, aqui na Universidade, não se via um dirigente, e você sabe muito bem, possivelmente, como é que os dirigentes são eleitos, não por conhecerem e dominarem determinadas áreas, mas por outras razões. E, portanto, por falta de conhecimento, se fizer um estudo, por exemplo, em termos de investimento na área das tecnologias, nesta universidade, desde 1995 até hoje, vê uma inclinação decrescente até ao ponto de não se comprar nada, não se fazer absolutamente nada. Mas isto não há problema de abastecimento mesmo, porque as coisas têm estado a funcionar. Desde que o e-mail da instituição funcione, já é uma maravilha para os dirigentes. Os dirigentes não fazem formação, os dirigentes não assistem a nada, os dirigentes não utilizam as tecnologias, nem sequer o e-mail que sabem ler, é a secretária que lê o e-mail. Portanto, como é que é possível sensibilizar estas pessoas, que são info-excluídas, para se fazer seja o que for, em instituições como uma universidade, tem cursos na área das telecomunicações e tecnologias e coisas do género. Os professores sabem, os alunos podem estar interessados, mas os dirigentes não têm sensibilidade, nem estão minimamente interessados. O interesse deles é outro, é estratégico, é de outras áreas, porque na área das tecnologias é zero. Obrigado pelos vossos testemunhos. Nós temos cerca de mais 7 minutos, penso eu, até ao final da sessão. Voltando aqui a este slide, em que estado estamos, de facto, em Portugal, em termos do MGOV? Qual é a vossa opinião? De facto, nós estamos numa situação completamente insípida, onde não, ainda falta sistematicamente a oferta destes serviços, ou vocês acham que de facto o MGOV já arrancou de facto em Portugal, ou pelo menos nos serviços da administração? O que é que vos parece? Luís? Olá, Luís Vidigal. Já tem privilégio de voz ativo. Pode falar. Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir agora? Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Agora sim. Ok. Pronto. Então já tive aqui um pedaço a falar para o boneco. Bom, a presença desse slide é muito importante por várias razões. Este slide estas fases de maturidade foram criadas pela União Europeia, baseadas nas fases de maturidade do Gartner Group para o e-government, mas tem uma importância enorme para o M-Government, por uma razão que eu aqui saliento. O facto de ter a personalização ou até aquilo que também muitas vezes fala na targetization, portanto, a individualização dos serviços, com o caso estou aqui a referir-me essencialmente à presença do telemóvel e das PDAs, que são instrumentos hoje particularmente privilegiados de identificação de pessoas. Portanto, a pessoa hoje pode quase exibir um telemóvel quase como se fosse um passaporte ou um cartão de identificação. Como vos disse, eles hoje são usados para identificação da pessoa, para efeitos de pagamento. Portanto, e já há algumas utilizações que são feitas hoje, mesmo nas nossas redes de telemóveis. Mas, exatamente pelo facto de nós termos aqueles duas as coisas, dois elementos, que é o tempo e o espaço, não é? Em qualquer lugar e em qualquer momento, não é? Portanto, no contexto, nós conseguimos ter serviços verdadeiramente personalizados. Isto é, ter uma relação da administração pública com o cidadão concreto ou com a empresa concreta. Portanto, que é um estado de maturidade bastante mais elevado. É evidente o que está por trás deste quadro, praticamente todos os países e Portugal incluído, aliás, como vos disse, Portugal, como vimos também aqui nos dados estatísticos, Portugal atingiu o primeiro lugar neste esquema. Portanto, nós atingimos já níveis de transações muito bons. Agora, para passar para o nível de personalização ou individualização, o que é necessário é juntar as mãos. Isto é, que os vários organismos envolvidos num processo completo que satisfaça uma necessidade ou um evento de vida do cidadão, esses organismos têm que cooperar. E aí é que é o problema complicado. É que os organismos, de facto, não cooperam. Continuam a não cooperar. E também, por outro lado, também não temos um modelo de governação que estimule essa participação. Eu tenho sentido até em ações de natureza cívica, nomeadamente através da APDSI, que muitas vezes alguns organismos do Estado, eles próprios, se encontram pela primeira vez em iniciativas promovidas pela sociedade civil. Portanto, há que estimular esta cooperação e, sobretudo, reorientar a administração pública verdadeiramente para o cidadão. Isto é um discurso que politicamente já vem desde os anos 80, mas que custa muito a passar à prática. Portanto, para nós chegarmos à personalização, à individualização de serviços, temos toda a tecnologia disponível. O problema não é tecnológico. Claramente não é tecnológico. E eu aqui recortava aquilo que o Arthur diz relativamente ao Algarve, que não se está a investir em tecnologia. Eu não, se calhar, não é necessário investir muito em tecnologia. O Estado tem, se calhar, é de longe o setor que tem mais tecnologia, onde se tem investido mais em tecnologia. O problema é que não se está a investir muito, se calhar, em serviços, em aplicações adequadas para a tecnologia até que já temos e que está disponível na maior parte dos serviços. Portanto, trata-se de não é de investir muito, é investir bem, não é? Portanto, e acertar nesses investimentos. Obrigado, Luís. Antes de passar a palavra para a Helena Tavares, que também está aqui inscrita, só a referir, eu fiquei com a ideia que o Arthur do Algarve falava mais na importância de investir na mudança da mentalidade dos dirigentes e não propriamente na tecnologia. Eu penso que ele se queixava muito de o investimento na mentalidade é que provavelmente se foi feito, não surtiu efeito. Ora, estava inscrito, mas penso que desapareceu a Helena Tavares. Penso que já não está. Nós estamos praticamente em cima da hora. Penso que o André Anjo nos poderá dizer se é assim ou não. Tem estado a controlar as horas. Eu, por acaso, lembrei-me também de um aspecto. Se calhar o próprio cartão de cidadão, hoje, com as funcionalidades que ele pode ter, ou pelo menos tem potencial de ter, poderá também muito ajudar à mobilidade, desde que haja a possibilidade de, por exemplo, poder usá-lo como um mecanismo de facto de certificação e de autenticação em terminais móveis, como por exemplo um computador ou mesmo o dispositivo que permite ler. E, portanto, se eu conseguir ligar a um telemóvel, provavelmente tenho uma possibilidade ótima de poder vir a ter um serviço de autenticação. De qualquer forma, também ainda está inscrito o Arthur. Arthur, por favor. Ok, muito rapidamente, só para dizer, não é efetivamente só necessidade de tecnologia, porque é também necessidade de tecnologia. Reparem, eu como professor principal, quando estou para a carreira, estou há 3 anos à espera de um PC. Eu não tenho sequer um PC para trabalhar. Sou assessor da reitoria. Não tenho um PC para trabalhar. Porque não há dinheiro. É esta a resposta. Não há dinheiro. Não é possível que uma classe dirigente que diz que não há dinheiro para um assessor principal poder ter um PC para poder assessorar o serviço da reitoria, pensar sem serviço, seja lá do que for. Pronto, eu não estou a criticar a instituição. Estou a criticar e era essa a minha ênfase, é na necessidade que é preciso ter sensibilizar os dirigentes das potencialidades dos ganhos que a sociedade, que a empresa, que a instituição pode tirar se usar as tecnologias. As tecnologias são vistas não como algo que nos pode ajudar a melhorar a eficiência e eficácia. Eles não sabem o que é esses conceitos de eficiência e eficácia. Eles não utilizam o CIADAP. Eles não sabem o que é isso. Posso falar? Se alguém quiser discutir comigo pessoalmente, eu terei muito gosto de mostrar os meus objetivos, o modo como tem estado a ser codificado, para ser um case study, por exemplo, de uma universidade. Muito obrigado, Artur Gomes. Aqui fica a sua sugestão. Mais uma intervenção da Dina Martins, por favor. Dina, peço desculpa, mas não a estamos a conseguir ouvir em boas condições. Eu julgo que é porque ou tem o volume do microfone no mínimo ou porque tem o microfone desligado nas configurações de áudio do seu PC. Poderá verificar ainda se tem, portanto, bem colocados no computador do seu microfone. Mas não estamos a conseguir ouvir, Dina. Caros participantes, estamos no final da nossa sessão de audioconferência. Gostaria que tomassem agora esta oportunidade para colocar as últimas questões ao nosso moderador, o Dr. Francisco Tomé. Ok, parece-me não haver muito mais questões. Espero que não seja o WebGov que assusta as pessoas. Seguramente que não. Se o André estiver de acordo, pela minha parte tenho a agradecer em nome da APDSI e do INA a vossa participação. Seguramente haverá mais oportunidade de trocarmos opiniões sobre o MGOV, que fica, se calhar, um conjunto de questões que vale a pena pensarmos e poderemos voltar a elas um dia destes. Da minha parte, foi um prazer grande ter participado nesta audioconferência. Já agora também chamar-vos a atenção só para mais um aspecto, a APDSI, que é a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, é uma associação cujo objetivo é promover a sociedade da informação, como diz o nome, portanto é uma associação sem fins lucrativos, é uma associação de utilidade pública, é também uma ONGD para o desenvolvimento e para quem não é sócio, aqui fica o apelo também para se inscreverem como sócio e terem uma participação ativa na vida da associação. André, acho que podemos dar a sessão por concluída. Há mais algum aspecto que seja preciso fazer? Boa tarde a todos. Portanto, da parte da nossa parte para o Dr. Francisco Tomé, agradecemos a disponibilidade que tomou para vir moderar esta sessão em audioconferência com os nossos parceiros. Eu vou só dar mais algumas informações para finalizar esta audioconferência e agradeço a participação de todos. Tal como foi referido pelo Luís Vitigal durante a nossa sessão de audioconferência, de facto o INA está a divulgar neste momento um curso nesta área que se realiza aqui nas instalações do INA no Palácio dos Marqueses de Pombal e que inicia já no próximo dia 29 de março. Portanto, é um curso de 12 horas. Estão enunciados, portanto, no Negra Central os objetivos do curso e poderão encontrar este curso na página do e-learning do INA. Aproveito ainda para relembrar que estas autoconferências temáticas são, portanto, dinamizadas a partir, portanto, são inspiradas num projeto que nós temos, que é o Comunidade da Rubaína, para o qual nós temos planeado um programa regular de audioconferências temáticas. Todos os reproduzidos no âmbito destas sessões em audioconferência acabam por ser disponibilizados aqui neste site. Portanto, o arquivo é MP3, o arquivo é MP4, uma bibliografia especializada e o PowerPoint do formador. No final da sessão, portanto, iremos enviar um e-mail com instruções sobre como aceder a estes recursos. Neste e-mail seguirá ainda um questionário com muito poucas perguntas, portanto, responderão em perto em 2 minutos, respondem a este questionário, portanto, só para fazer a avaliação deste evento em audioconferência. Será ainda disponibilizado, portanto, pelo nosso centro de documentação, o tal bibliografia que referi anteriormente, portanto, é recolhida pelo nosso centro de documentação aqui do INA e será também um dos recursos que fica disponíveis no Comunidade da Rubaína, neste caso uma bibliografia especializada na área do MGOV. Da minha parte, resta-me agradecer a todos os participantes por terem tomado, portanto, a oportunidade de vir aqui ter connosco e discutirmos este tema. Espero que consigam acompanhar o nosso programa regular de audioconferências e, portanto, votos de um bom fim de semana a todos. Obrigado pela participação e aproveito para desejar já votos de boa Páscoa também. Muito obrigado a todos. Obrigado. Boa Páscoa. Bom fim de semana.